Comandante, muito boa noite, é o Santos 3603, ponte para dar 1-0, pronto. 3603, autorizado, Lema, 3-0. Alima tem 3603, 1-0. 4070 no solo, 37, direito, 219 no solo. Direito é 219, 4070. Petrolina, tá pronto pra cópia? Afirmo. Então, autorizado 340 pra Petrolina, Pesolim 20, decola da 190, curva à esquerda na saída Momo, transição Flock, aciona 5510, controle 208. Ok, autorizado Petrolina, no nível 340, uniforme Zulu 20, decolando pista 190, com curva à esquerda, saída Momo, transição Flock, o transponder 5510, controle 120, decimal 80, Oceané 6314. Está correto, 6314, confirmando nível 340, chame para o acionamento e puxo. Certo, nível 340, chamada nessa, para o acionamento e puxo, Oceané 6314. Paulo Salvador, do Castelo 70, livrou, está na Alfa. Ciente, táxi via Alfa e... Chame antes a Juliette. Alfa chamando a Juliette, 4070. Três, decola os 39, controle 208. 208, obrigado, meu trabalho. Padrão, muito boa noite, eu tenho 3603, perfil da saída da El, passando 1500. Da 3603, contato radar, suba 340, saída da El. 340, saída da El, da 3603. Autoriza a Brody da El para o trânsito 3603, está presente? Autorizado. Autorizado, 3603. 4070, só. Marcos Zulu November, chame Recife, 12685, alterne 12545. 12685, Marcos Zulu November, tá bom? A posição é a 1. Ativo, 01 ao portão. 01. Tom 3603, chame Recife, 1251, alterno 13325. 1251, 13325, Tom 3603, obrigado. Salvador Control, good evening. Europa 083, descending flight level 150. Europa 083, descend flight level 050, bom arrival. Descend flight level 050 on the bom arrival, Europa 083. Salvador, muito boa noite. Voo 16, 13, da Uniform, pronto para cópia. Voo 16, boa noite. Formação Uniforme confere, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pezulu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5523 no transponder. Autorizado Brasília nível 360, decola da 10, curva direita após decolagem, perfil da Arbor, transição Elefa, após Upper Zulu no 7, controle de sede em 120, décima 8, transponder 5523, brigadão. Correto, portão 2, chama pronto para o inspecionamento com o número 3. Sente no número 3, obrigado. Tássio Ocean 6314, VOB de 95, autonomia 3 horas e 20 alternando Recife. 6314, taxia via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Indy Alpha 1862 no ponto de espera, obrigado. São 3258, desça para o nível de voo 050, chegada Marin. Azul 4071, boa noite, formação uniforme confere, tem um pré-aprovado 360, copia, aguarda a coordenação 340. Copia, 360, 4071. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5541 no transponto. 360, autorizado para Campinas, via Pesolo 16, rota do plano de voo, a saída da 10, AEL, Leda, Bridge. 208-554-4071 azul. Correto, portão 1, chama para onde para tiver acionamento azul 4071. Chamar lá, 4071. Salvador, boa noite, voo 398, entrando em ponto. Gama 398, desça para o uso de voo 060, chegada a Mari. 060 Mari, voo 398. Boa noite, é o Oceania 6314, perfil da Bombo. Oceania 6314, contato radar, suba 340, saiu da Bombo. 340, manter Bombo. Controle Salvador, meu cordial boa noite. Este é o Papapá Uniforme, Mike Uniforme, ciente da Uniforme. Papapá Uniforme, Mike Uniforme, desce para o nível de voo 070, chegada Bombe. 070 na Bombe, Uniforme. Seriously, we are over Tuna, established on localizer 10. Aeropa 083, complete final, contact power, frequency 118.6. 118.6, Aeropa 0865. Desça para 2.000 pés, que é gama 06, autorizado sinal e essa parte estabilizada. Toma 398, desce para o nível de voo 050. 050, 398.